era seu maior sonho. Nesse louco mundão, qual será o seu destino? Na luta sempre estamos, não importa como. Dirigindo um caminhão na rua, catando lixo. Troquei umas ideias com aquele tal menino. Deus é o meu rei e vai cumprir seu compromisso. Mas um ano passando, eu tô chorando, chorando. Sem roupa, sem boot, mas tava sorrindo. E Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, pra quem já foi traficante, canta funk é vida. Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, quem já foi traficante, canta funk é vida. Acordei chateado com fatos da vida. Bolei um baseado, fiquei charrado. Sinto saudade do bro, mesma fita. Sabe, são fases, na fase é descida e subida. Vila é de assédio, nós só na sede. De cantar funk, visão futurista. A inveja na bota antes do dinheiro chegar. Quem é rei é rei. Salve, mano, cara. Tempo de escola, conheci você, o PH. Herança da vida, 4 é minha nata. Quem bateu de frente, nem vi nem a placa. Ego não é o foco e a saudade mata. Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, pra quem já foi traficante, canta funk é vida. Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, pra quem já foi traficante, canta funk é vida. Deus me mostrou o caminho, nunca estou sozinho. Quando penso que não posso, ele guia seu filho. Quando eu tava na merda, sei quem tava comigo. Mesmo sem dinheiro, vivia feliz com os amigos. Eu larguei o tráfico, Deus agindo é mágico. Quantos queriam que o nosso fim só fosse trágico? Muita fé no meu Senhor, que me livre da maldade. Aprendi a conviver e a viver com a saudade. Que machuca de verdade e pra sempre dói. Carrego lembranças na mente que ainda me destrói. Que machuca de verdade e pra sempre dói. Carrego lembranças na mente que ainda me destrói. Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, pra quem já foi traficante, canta funk é vida. Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, pra quem já foi traficante, canta funk é vida. Pros perreca, tchau, bye bye, já foi, nem sei aonde tá. Toda honra ao Senhor, minha estrela foi brilhar. Esperei vários anos pra minha hora chegar. Graças a Deus, não vou chorar. E Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou, pra quem já foi traficante, canta funk é vida.